40, desça e mantenha 4 mil pés chegada bom. Mitreza. Xanair 6251 no Xame Recife. Frequência 1251. Sim. 6251. R$2.400. Da posição 9 do pátio 3 para a posição 10 do pátio principal. Autorizado, chama termo. Cliente, chamar ao termo. Salvador, Alfa, Vitor, Romeu. Prossiga. Informa o término do reboque, Finger 9 e... Encerramos as comunicações. Ciente. Obrigado. Confirmando para o gol 9240, autorizado ILS X-Ray. Está autorizado a descer para 2.000 pés, 1.013, e reportar estabilizado o localizador. O vento agora está de 150 com medo de nós. É. estabilizado, localizador Gol 9240. Torre 1895, 9240. 295, 1. Torre Salvador, Gol 9240. 9240, chama no externo, baixa de travado. Reportará. Sou externo, o VASP 1240. 1240, livre pouso, 10. Vento 120 graus, 069. Gente. Livre pouso, controle checado. O 9240. Sim. Gol 9240, solo 02, direito no 219. Direito no 219, gol 9240. reboque para o 27. Obrigado e bom dia. Bom dia. Boa noite, o nosso 240 da Gold Cross. O 9240 Alfa Juliette, botão 05. Alfa Juliette, 05, 245. 3517, desça e mantenha 4 mil pés na chegada Bom, interceptando a partir de Alagoinhas. Desça aí, mantenha 4 mil pés, chegada bom, 1013, noite 04. seguinte, desça e mantenha 2.000 pés, cruze no localizador 1013. Desça aí, mantenha 5.000 pés, chegada bom, 1013. Ok, gente. No 995, identifique. Completa 5.013. completa final, torre 1-8-9-3-5-7. 1895, boa até já, senhor, obrigado. Voo no 804, desça para 2000 pés, 1013, acuse no localizador. 2000, reporta localizador, 804. Comercial, esse tráfego avistado, 130 graus, 069, autorizado por suposto no zero. Reporta trem em baixa travada. Afirmo. Autorizado pouso, pista 1-0, tomara em baixa travada. Livre pouso, 3-1-0. Obrigado, livre pouso, 3-1-0. No 995, desse mantenha 3000 pés, redução para 220 nós, acuse no lock, 1013. 3000 pés, 200 nós, de forma lá no localizador, voo no 995. No 715, desça e mantenha 4000 pés, reporte no localizador, 1013. 3-5-7, solo 36, taxi Alfa, Juliette, portão 04. Metal 0413, posição 3597. Eletro 804. Completa final, chama Torrinho no 8904. 1895, 804. 1995, desça e mantenha 2 mil pés, acusando o localizador 13, livre aéreo. 25, acusada no localizador, autorizado ele. 1995. Bom dia, 120 graus, 069, autorizado pouso, posição 0. Tem livre pouso, posição 0, no 804. Salvador, tá 3171. Guarulhos 360, autorizado. Via Pesulou no meio, decola pista no zero com a direita, saída da Hel, Zeta Bridge. Controle 1119.8, aciona 5056. Taxi à direita, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 804. 995, vento 120 graus, 059, livre pouso, pistão 0499. Cinco solos 44, livre direita, táxi Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, 1-9-9.